Todos ouviram falar de um pátio o qual a ralé escolheu pra morar. E vocês dois já conhecem o pátio que era os milagres, pois já estão lá. Todos ficam sós. Quem é cego vê. Mas vocês, vilões, vão morrer sem contar o que acabam de achar. Contra quaisquer espiões e intrusos usamos o método de um pessoal. Pois esse pátio que opera milagres é sempre um milagre sair sem caixão. Justiça é ágil no pátio, pois sou promotor e juiz em um só. Sempre é um julgamento sumário, podemos mandá-los de volta ao pó. Suas últimas palavras? É o que todos dizem. Temos as provas agora, vão protestar! Vou negar! Protestei! Chega! Não! Sua inocência podemos ver, o que ainda é pior.